bela vida, qualidade de vida, bela na tu deve ser vivida, louco viso reali, viva brisa, belo visto visa. Bela vida, bela vida, bela vida. Curtir consciente, viver contente, sempre aproveite e pense pra frente. Ritmo louco, função dançar, cê tá na Europa, mão pro ar. Gosta de euro, ganha, gasta cartão, dólar na night que há. Caramba, caramba, que evento, drinks, coquetel, tô podendo. Os flash foto pra revista, atenção, fragrância forever, Mônaco, Milão, figurino chique, close no auge, safira, cifra, modéstia à parte. Tênis no pé, duas naves suave, motor elétrico, Kia, rearte na via, la vista, voar no rasante, curtindo o sol, carro possante, mulheres usando joia deslumbrante, estrelas da noite, divas brilhantes, polo econômico, arte cultural, das grifes famosa, Milânia, capital. Bela vida, qualidade de vida, bela natu, deve ser vivida, louco, viso, reali, viva brisa, belo visto, visa. Cantar a vida, show dançando, festival latino, americano, passeio luxo, sonho de consumo, top divina, balada combina, moda passarela, óculos, música, forte marca, representa a musa, bela nossa, Ruby Elite, Joy, Model Fashion Week, voar, viaja, avião no split, alô, alô, reserve minha suíte, plasma TV, telão LCD, imagem definida 3D em HD, videoconferência pela negócio, assina contrato, futuro próspero, fusão Brasil, Portugal, França, arte, rap, Itália, Espanha. Quem gosta de luxo, fala em dinheiro, quer casa, carro, todos os primeiros. Se cabe no seu bolso um pacote risonho, as pessoas querem escutar um pouco de sonho. Bela vida, qualidade de vida, bela natu, deve ser vivida, louco, viso, reali, viva brisa, belo visto, visa. Bela vida, qualidade de vida, bela natu, deve ser vivida, louco, viso, reali, viva brisa, belo visto, visa. Bela vida, bela vida, bela vida. Bela vida, bela vida, bela vida, bela vida. Diretamente do Jardim Rossana, para o mundo, Zuruca, diretamente da favela Esperança.